andrecidesmoral.com.br. Isso aí, meus queridos, o chefe do piseiro em nome de Favor Produções. Alô, meu parceiro Portela Produções, de história aí pra todo o Brasil, meu irmão. Bora aí! Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração. E mais a madrugada vem me procurar, ou vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era... Aumenta o paredão, meu irmão, vai! Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa. Cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Por quê? E vi que tava errada, tá desesperada, tá desgovernada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Ô, bebe, vem. Chora, bota, papai. Charlie Sam gravando tudo ao vivo, e Salvador pra todo o Brasil. Chefe do piseiro, papai. Bora, M10, meu irmão. Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração. E mais a madrugada vem me procurar. Bora, Fabão! Vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Alô, Alisson Cabeleireiro, meu irmão! Da cama amarrotada, das roupas pela casa. Canta aí, vai! Cheiro de amor, cheiro de amor, aumenta o paredão, soneca. Eu vi que tava errada, tá desesperada, tá desgovernada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Vai! Ô, bebe, vem me procurar. Cajaçô, meu irmão, os paredões mais estourados do meu Brasil. Alô, Marcinho Paredão, o melhor de Birimbau, papai. Chama! André Cidis, o mural de Ibicoara.